Ai de Ariel, cidade amada, em pranto e tristeza um clamor se ergue. Mas o Senhor está ao nosso lado, cercando-nos com seu amor, nos protege. Mansos se alegrarão no Senhor, corações se rendem em louvor. O Santo de Israel, nossa salvação, em ti encontramos a transformação. Os surdos ouvirão as palavras do livro, dentre trevas surgirão, os cegos verão. O tirano é reduzido, o escarnecedor. Em ti, Senhor, encontramos a redenção. Mansos se alegrarão no Senhor, corações se rendem em louvor. O Santo de Israel, nossa salvação, em ti encontramos transformação. Eis que a obra do Senhor se manifestará. Os errados virão, seu entendimento brotará. Jacó não será envergonhado. Santificamos teu nome, Deus amado. Mansos se alegrarão no Senhor, se alegrarão. Corações se rendem em louvor. O Santo de Israel, nossa salvação, em ti encontramos a transformação. Português e worship é no Cevitar, piano, 112 BPM.